305, decolou 29, chame o controle, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, TAM 305. Tô 5, sobe 330, Pouca Vila. 330, TAM 305. Salvador, Rio 5972. Prossiga. Estação, caminhão 340. Autorizado 320 inicial, aceita? 320, Aperuísque 50, Vitor Tango Romeu, rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita. Saída da El, Leda, após Eudes. Controle 119.35, torre, não, transponder 5096. Oi, Salvador, boa noite, WebCast 5796. Boa noite, cheque excelente, chame passando Simbra. O Rio está autorizado inicialmente 320, 320, para o Galeão, uniforme 50, Victor Tango Romeu, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Eudes, 119.5, 5.096. 119.35, 3.5. Afirmativo, 19.35. E pronto para acionamento. Parar para a puxa. Ai, que pode ser o seu filho, acho que é o 1-1. Bravo, 370 to Lisbon. Lima Papa Papa Tango. Via Upper Zulu 10, November Tango Lima VOA. Then Upper November 873 in tall position, flight plan route. After takeoff, left turn, Puka. Departure, Z-Path Transition, call code 5023, approach control 109.35. É Portugal 020. Web 5796. Autorizado pouso no 50 graus 099, Webjet 5796. Passe travado e pouso no 0 Web 5796. Upper November 873 in tall position, then flight plan on road. And approach control 119.35. Noise in your transmission. Say again the road. Correct, coming ready to start, Portugal 020. São 3305, chama agora Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 2085, 305, boa noite. Autorizado, Itap. Itap, obrigado. O total 9908, Guarulhos, direto Elefa, direto Cebid, direto Sagaz, após rota do plano de voo, decola da pista 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa. Arbor, Elefa. Nível de voo 320, controle 119.35, transponda 5021. Sim, a gente melhorou agora? Melhorou, mas ao final deu um pouco. Ok, vou verificar aqui, deve ser porque estava um pouquinho alto o volume. Chame pronto para estacionamento. Agora melhorou bastante. Era o volume mesmo. Torre, confirma a fase alfa, instrução para parqueamento do 5796. Alfa, quilo, Próxima esquerda, para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, graças. Para pushback, acionar reatores. Autorizado, chamo pronto para o táxi, Rio 5972. Total 9908, pátio 3. É o número 2 aí no pátio 3, o Rio já está fazendo, também no pátio 3. Após a saída do mesmo, está autorizado. Total. vem com 972-4 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Guarulhos. Autorizado táxi, ponto de espera no zero. Estabilizou 5809. Vamos chamar a torre agora, só tem 18,6. 18,6, boa noite. Boa. Web 5809, aproximação final, baixada travada. Web 5809, avistado, autorizado, pouso 140 graus, 069. 140,62, livre pouso, 5809. Completa via Mare 1016. Via 5972, ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Rio 5972. Salvador é o 6224 da Oxané para o Pushback Flamengo no gate 01. Oxané 6224, portão 01, autorizado no aguarde posicionamento. Assim que o 27 da Total passar a cauda, autorizado. Ok. Redweet 2, Redweet 2. É Portugal 020. I understood you are ready to start and push. Start up and push back approval. Call me ready to taxi. É Portugal 020. Manter o posição. Quero manter o 5972. Livre táxi, ponto de espera 1 a 0, total 9908. Galeão, 4 horas. Livre táxi, ponto de espera 1 a 0. 51, liberou a direita, livre táxi até antes da Juliette, web 5809. Aproximado próximo táxi antes da Juliette, 5809. 15972, autorizado a decolar. 140 grau, 079. Web 5809, dê passagem ao Boeing 737 da... Corrijo, 727 da Total, à sua esquerda. Tenente, vai fazer passagem ao 727-5809. Próximo, a gente vai para o segundo pote 3. É sim, o senhor, após ele passar aí à sua frente, o Total, a gente está autorizado a contornar e ingressar no PAT 3. É, Matheus, depois a gente vai contornar, vai prosseguir no PAT 3, 5809, de passagem ao 27 da Total. Alinhar e manter. O 972 decolou 5-3, chama o controle. Ei, uma boa noite. O 6224 da alinhada é isso. Boa noite, ouviu 5972? 72, boa noite, 320, saída da vigilância. 320 da EL, confirmando, pode ir direto da EL? Autorizado direto da EL, Rio 5972. Ok, direto da EL. Moved em Bien Apron, or Gate 07, Portugal 020. You are number 2 to taxi. Transmission is not so good, okay? It's not well. There's a readability 1 or 2. Difficult, we have difficult to understand you. Portugal 020 is ready to taxi and please take in your message. Okay, taxi approved AB and apron 3 or position 07. 07. You will be number 2 to take off. In front of you will be a Fokker 100. Copy the wind position 7 or a wind position 3, there will be a Fokker ahead. Very well, I'm waiting for taxi instruction. That's affirmative. Now your readability improves so well. The readability 5 now. Still waiting for taxi instructions. I received your message that I am number 2. You wanted to maintain position, or can we taxi? You can taxi, you can taxi. Observe Falcon 100 ahead. Total 9908, autorizado decolar. 160 graus, 07. And observe Falcon. You want us to stop the many gates? By Juliet, by Alpha, whatever. Total 9908, autorizado a decolar. 150 graus, 079. Autorizado. Está autorizado, aliás, reporta estabilizado. Excelente, obrigado, boa noite. April 1 and following Fokker 100 ahead via India. Thank you very much, sir. That I can relate to. I'll text you around the apron, send it to India, and you'll be behind Fokker. That's affirmative. Equador 6224 da Ocean Air para o táxi 98 a bordo, 2 horas, alterna Recife. Autorizado táxi, ponto de espera 10 Ocean Air 6224. Autorizado táxi, até o ponto de espera na sua escuta 6224. Zero 08, decolou 57, já no controle, boa noite. Controle, boa noite, total 9908. Ocean Air 6224, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, 10 6224. Saída da Arbor Elefa, vigilância. 320 Arbor Elefa, vigilância, total 9908.